sofá. Desviar minhas contas sem fim. Se nada vai bem ou vai mal, que mapa estão os meus pés? A praça, o povo, a fé. O campo, a bola, o café. Que nada vai bem ou vai mal, que mapa estão os meus pés? A gente, o porto, o cais. O medo, a vida, o revés.